Exatamente, efetivamente, temos uma reunião das partes que são os que têm mais paróquias com o Sr. Presidente, em que se falou sobre isto, mas em que ficou decidido que seria a paróquia, talvez o hospital, a fazer um pedido ao município, e que fez em nome de todas as paróquias. Pediu um subsídio de 2.000 euros a serem distribuídos como apoio em partes proporcionais pelas paróquias do nosso concelho. E o que a Câmara depois entendeu fazer foi distribuir não 8.000 euros, mas sim 6.600 euros.